Você está na Fred FM, o som que te acompanha. O som que te acompanha. O som que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Muito boa tarde, amado ouvinte. Você está na rádio Fred FM, o som que te acompanha. E quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Doutor Brega. E aqui a gente toca o que não toca em lugar nenhum. E como diria Raulzito Seixas, se o rádio não toca a música que você quer ouvir, é só girar o botão. Então gira o botão e vem pra Fred FM. E agora um comunicado importante. A partir de semana que vem, Doutor Brega em novo horário. Todo domingo das 17 às 18 horas nesta mesma web rádio onde você me escuta. Então anota na agenda que é para não esquecer. Todo domingo das 17 às 18 horas, Doutor Brega, só na Fred FM. Levando sempre o melhor da música popular romântica para você. Agora no horário do seu lanche da tarde. E dito isso, vamos de música, que é o que interessa. E agora com vocês, Nenel. Eu queria saber o que faço e agradar o mundo. Se preciso dar murro em ponta de faca ou não. Se não devo parar os meus passos à beira do abismo. Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela e amei assustado pensando que logo ele vem. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Depois de fechar os olhos, eu não sou. Nas coisas do mundo, eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus. É que o homem às vezes se sente mais realizado se ao invés de dizer parabéns, ele fala coitado. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem. foi mais pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. Eu recebi sua carta sorrindo e com emoção fui abrir para ler. Pensei que ela me trouxesse alegria, mas qual nada aumentou o meu sofrer. Ela dizia de umas coisas tão tristes, não suportei ler sem chorar. Eu tenho mesmo é que aprender a viver só e procurar esquecer quem não me soube amar. Eu tenho mesmo é que aprender a viver só e procurar esquecer quem não me soube amar. É sempre assim a vida de quem ama, amando sempre sem ser amado. É sempre assim a vida de quem ama, amando sempre sem ser amado. Sua carta sorrindo e com emoção fui abrir para ler. Pensei que ela me trouxesse alegria, mas qual nada aumentou o meu sofrer. Ela dizia de umas coisas tão tristes, não suportei ler sem chorar. Eu tenho mesmo é que aprender a viver só e procurar esquecer quem não me soube amar. E procurar esquecer quem não me soube amar. É sempre assim a vida de quem ama, amando sempre sem ser amado. É sempre assim a vida de quem ama, amando sempre sem ser amado. Nossa união já é um caso perdido, não tem mais sentido e sem solução. Não suportava viver mais um dia ao seu lado sem ter amizade. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando a hora, meu bem. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, agora eu faço o que me convém. Perguntava a mim mesmo se era possível ficar com você. Eu respondia que sim, mas lá dentro de mim eu estava a sofrer. Não suportava viver mais um dia ao seu lado sem ter amizade. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando a hora, meu bem, meu bem. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Faço o que me convém. Hoje eu vim decidido a dizer o que penso da nossa união. Já é um caso perdido, não tem mais sentido e sem solução. Não suportava viver mais um dia ao seu lado sem ter amizade. Tá, tá, Eu respondia que sim, mas lá dentro de mim eu estava a sofrer. Não suportava viver mais um dia ao seu lado sem ter amizade. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando a hora, meu bem, meu bem. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, agora eu faço o que me convém. E vocês acabaram de ouvir Ponta de Faca com o Grande Nenel, clássico do Nenel. Essa música que é um tapa na cara na vaidade do ser humano, uma reflexão bem melancólica sobre a finitude, sobre essa mania que a gente tem de achar que é eterno, importante, indispensável, né? E eu gosto muito dessa canção e já estava querendo tocá-la aqui faz um tempo, hoje deu certo. Porque o Dr. Brega também é desses que pensa na vida, na morte, no sentido das coisas. Mas só até a próxima música começar, porque pensar demais dói a cabeça. E aqui a gente prefere sofrer com trilha sonora. Em seguida, A Carta com Cláudio Fontana. E fechando o bloco, Agora Eu Faço O Que Me Convém com José Roberto. E chega de falação besta, senão daqui a pouco vocês vão dormir. E agora com vocês, Beto Barbosa. Aumenta o som. Fala o que você sente por mim.

você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis. Olha essa estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz. Você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis. Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz. Tchu, tchu, tchu, tchu. E seja bem-vindo à Folia do Dr. Brega! E se você não curte o desfile das escolas de samba, vem ver o desfile da Escola do Brega! Porque beber tá caro, namorar tá caro, viajar tá caro, mas o Dr. Brega ainda é de graça! O único lugar onde o prejuízo é só emocional! Então, cola na grade, amado ouvinte! E nesse bloco carnavalesco vocês ouviram Preta com o rei da lambada Beto Barbosa. Em seguida, Tchau Tchau Amor com Borba de Paula. E encerrando o bloco, Você Perdeu um Amor com Amado Batista. E bora de som da melhor qualidade. E agora com vocês, The Fevers. Porque senão

Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? E no bloco anterior eu falei que tudo tá caro. Tá caro é nome de japonês, né? Tá caro no muro, tá caro na Kombi, essas coisas aí. E eu tenho mais uma novidade para vocês. Mais uma plataforma onde você pode ouvir a gente, pois o Dr. Brega agora tem um canal no YouTube. Pois é. Eu tô colocando aos poucos os programas lá e em breve eu posto todos. Então, se inscrevam, se possível, deixem um like, um comentário para ajudar o algoritmo a indicar nossos vídeos. Vai ser muito legal ter vocês por lá, ajudem a gente. E nesse bloco vocês ouviram Hey Girl com The Fevers. Em seguida, Vida Sem Graça com Paulo Sérgio. E fechando a sequência, Cartas de Amor com Baltazar. E essa vai para você que tá almoçando ao som do programa dos Corações Apaixonados. Reginaldo Rossi no Dr. Brega. Aumenta o som. Você vem com essa cara de menina levada, pensando besteira. Me dá um arrepio na pele, me dá água na boca de ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias. Você vem pra mim. É uma lady na mesa, uma louca na cama. Na maior safadeza você diz que me ama, me fazendo a cabeça, coquetel de loucuras. Quando você começa, ninguém te segura. E mexe, remexe, se mostra, se encosta, se abre, se mostra pra mim. Me agarra, me lanha, me arranha. Não muda que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra pra mim. Me lanha, me arranha. Não muda que eu quero você sempre assim. Gostosona. É uma lady na mesa, uma louca na cama.

E chegamos mais uma vez ao último bloco do nosso programa. E vocês acabaram de ouvir Quem Não Quer, com Gerry Adriani. E em seguida, esse hino, um clássico do saudoso Erasmo Carlos, Sentado à Beira do Caminho, sucesso do ano de 1969. E essa do Erasmo foi um pedido mais que especial da minha amada mãezinha Maria do Socorro, que me escuta lá em João Pessoa, na Paraíba. E foi dela que eu herdei esse gosto, digamos, peculiar para a música, esse gosto especial por esses clássicos da canção brasileira. E mãe merece uns 10 programas só para ela, né? Um beijo no seu coração, mãe. Valeu mesmo por participar. E agora, os últimos recados antes do encerramento. Como vocês já sabem, a partir de semana que vem, Doutor Brega em novo horário, das 17 às 18 horas, aqui na Fred FM. E tem mais uma novidade que eu me esqueci de falar. Teremos reprise do Doutor Brega na programação da Fred FM. Toda sexta, das 20 às 21 horas. Mais uma oportunidade para você ouvir a gente, então anota aí na agenda. Já falei do nosso canal no YouTube, então só reforçando. Se inscrevam, marquem presença para ajudar a gente a crescer, é muito importante. E a partir de terça, esse programa estará disponível no Mixcloud e Internet Archive. Links no Instagram do Dr. Brega. E se você sentir no coração a vontade de ajudar nosso programa, a chave Pix é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. Qualquer valor ajuda a gente a continuar levando esse trabalho para vocês. E se quiser pedir música no Zap do Brega, estamos à disposição. Deixa lá seu recadinho. O número é o mesmo da chave Pix. 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. E acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, então só resta me despedir, prometendo voltar semana que vem, como sempre, e que mais? Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência e valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.